Era isso que vocês queriam, é? Então toma! DJ Tom Máximo, o showman da saudade no Pará. O DJ que deu o seu alô para todo o Brasil. Quem ainda tá solteiro aí, dá um grito pra mim. Engraçado, né? Engraçado que quando aquela pessoa não dá valor, não tem o amor, quando aquela pessoa não aceita aquele amor que você oferece pra ela, aí depois que ela perde, que ela vai dar valor. Aí, quando ela coloca um chifre, quem tem a razão é a pessoa que está errada. Mas tem uma música que diz que depois que você perde, aí é que você vai dar valor. Então, eu queria pedir aí para os meus carroceiros para cantar bem alto essa daqui comigo. Aqui! Você me perdeu. Aí, vai. No meu amor, não vou mais chorar. Canta aí pra ele ou pra ela. Não vale a pena ter você, mas vou encontrar alguém que vale amar. Aí você vai saber. Canta aí, viajou. Perdeu um grande amor. Como assim, assim, assim? Assim! Aí você vai saber. E perdeu um grande amor. O homem do alô chegou! Joga o bracinho pra cima e bate na palma da mão. Alô! Você não deu valor no amor que ofereci a você. O meu coração chorou. O que te ofereci eu jamais ofereci a ninguém. O mais louco e lindo. Só aquela mulher que não depende de homem pra nada aí. Existe. Canta aí, vai, vai. Você brincou com os meus sentimentos. Tá gravando? Justo eu. Quero escutar bem alto vocês. Pra sempre amar. Vai, vai, vai. Você me perdeu. Vai. Não deu valor em mim. O meu amor. Não vou mais chorar. Esse homem vale a pena. Que vocês queriam, é? Aí viajou! Aí geleia! Era isso que você queria! Essa menina que está ao meu lado não para de olhar pra mim. Ela está me filmando. Eu acho que ela está afim. Deixa eu abraçar aí o nosso patrão, seu Irineu de Assis. Ali já no camarote. Aí, seu Irineu! Quando lhe fala de amor, sei que ela vai se amarrar. E um cara simples como eu, ela com certeza vai se ligar. Pelo jeito do seu gingado, ela gosta de pagode e baianada. Como é que é? Deve estar percebendo que eu gosto de brega. Aí carroça é fecha, bora pra cima! Aí carroceiro sem fronteiras! Para a equipe cai na brecha! Chegou, geleia! Alô! Eu queria te dizer que eu não vivo sem você. Eu queria te mostrar como é lindo se amar. Meu pobre coração não consegue entender. Não arruma solução pra poder se convencer. Me amar, me amar. O meu dia escureceu, minha noite se perdeu. Não consigo me arrumar porque não vou te encontrar. Eu não quero. Já tô sabendo aí, Serineu, que o senhor é o novo pai do cabeção, é verdade isso? Agora eu quero fugir. Aí, rainha do G! Minha amiga Iana, esse aqui com a gente, um abraço! Tamo aqui! Você não quis entrar, só me fez sofrer. Toca DJ Tom! Virar um, dois. nós estamos lado a lado no banco. Alô, Priscila Bruzzi! Estou angustiado de vê-la a meu lado, junto com os empolgados, com o outro no salão, dançando com emoção, uma linda canção, aquela que marcou a nossa relação. Me dói a consciência de ver a consequência de não tê-la comigo, mas eu comi. Amores que ferem, amores que dói, amores que amagam. Cadê? cadê, cadê, cadê o corno? Cadê, cadê, cadê o corno? Cadê, cadê, cadê o corno? Cadê, cadê, cadê o corno? Lá vem ele de novo. Lá vem! Lá vem ele de novo. Lá vem! Lá vem ele de novo. Lá vem! Lá vem ele de novo. Não! Solteiro, joga, joga, pra cima, e dá-lhe, soquinho, soquinho, soquinho, soquinho, soquinho, por aí, doida, e doida, e doida, doida, e doida, doida, e doida, casamento da Camila e o Eliel. Os animais. A marca do belo de no Brasil. Tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom. Eu acordei pensando em te falar alguma coisa que faça lembrar de tudo. Grande Adriano lá de Santarém. Nas noites que fugimos sem pensar, agindo por impulso da paixão, seguindo a voz que vem do coração, deixando acontecer o nosso amor. Só vocês, canta aí, canta aí! Você não sai da minha memória, mesmo assim não tem mais volta. Pois me trocou por um alguém, atração só de momento. Minha vida dediquei a esse amor que não valeu. Mesmo assim eu te guardei das lembranças que me dei. Se você for até Recife, você gosta, né? Não esqueça da esteira do chapéu. Aí, maluquinho, não chega! Pois as praias e o sol de Recife, mas parecem coisas lá do céu. Quando você for até Recife, não esqueça dos livros de cordel e o artesanato do meu. Mas parece coisa. E dia 26 de maio, aniversário do Átila, aqui na Via Show. Com a carroça, Tupinambá e banda Fruto Sensual. Quanta liberdade, como tem moça. Matar, ele, seu grande amor, Dani Gira, todo mundo está aqui, ó. Um abraço do Tom. Tá na hora de eu colocar a minha sofrência. Mas a minha é nessa pegada aqui, ó. Nessa pegada. Você que está brigado com a patroa, você que ela pegou a senha do zap zap, meu irmão, a hora é agora de se limpar. Então pega e olha pra ela e diz assim, ó. Não me olha assim desse jeito, meu bem, ninguém é perfeito, nem tem porquê. Hein, gato? Amo você. Não, tá tudo certo aí, né, patrão? Que passou, passou, não importa. Ficou do outro lado da porta pra nunca mais. Thiago, Cleiton, amo Daniel, você. Freitas, um abraço. Fala comigo, não faz mistério. Falando sério, com você eu vou fundo pro que der. E vier. Aí, grudadinho, Daniel! Sempre te amei, do começo ao fim. Sei que errei, mas não foi tanto assim. Hoje vai ter churrasco, meu irmão. De bronze. Eu e você, o resto tanto faz. O que passou, passou, não importa. Ficou do outro lado da porta pra nunca mais. Amo você. Fala comigo. E tô sabendo que agora o bronze é luxuoso, né, Ingrid? Dá um beijo com você. Ana Maria, minha amiga Amélia, a empresária Amélia. Sali, um abraço. Um abraço. Sempre te amei. Olha o babuíno. Um abraço aí, o casal luxuoso, Loura e o Luciano lá do Tapanã. Um abraço, Sanderson. Mas não foi tanto assim. Você e o resto. Eu e você. Alô! Me dá seu carinho, devagarinho, mata meu desejo, com os teus beijos, numa ânsia louca, te faço minha mulher. Quero ser... E Salvador de Sori, Ítalo, Vitelli, nos seus açoites, se entrega minha força. E em cima da Thalai, são aqui. O que você quer? Mas tudo isso é obsessão que eu vivo a imaginar. A fantasia de amor com você, sonhando o dia eu te amar. E aí, Samir? E a equipe curtindo a vida, estão aqui. Alô, Eduardo GDP! Me dá seu carinho, devagarinho, mata meu desejo, com os teus beijos. Vamos lá, filho. Ânsia louca, te faço minha mulher. E o Cleiton? Quero ser seu dono, toda essa... E a Fernanda? E me cansar de gozo, nos seus açoites, entregar meu corpo, fazer o que você quer. Bora, moleque! Mas tudo isso é obsessão que eu vivo a imaginar. A fantasia de amor com você, sonhando um dia eu te amar. Mas tudo isso é obsessão que eu vivo a imaginar. De amor com você, sonhando de eu te amar. Cada passo seu, cada movimento, Lúcio Cedês. A todo momento, só dá você em meu pensamento. DJ Tom, quando a noite vem, quando sopra o vento. E a Flávia de Luxo do Tenoné. Só vai dar você em mim. E aí, Rangel? Vai pra cima, meu irmão! Eu quero sim ter você pra mim. O que eu posso fazer pra conquistar você? A cada gesto seu, eu estou atento. Onde você for, eu te seguirei em meu pensamento. Oba! Não importa a distância percorrer, eu estarei no seu lado. As mulheres estão endoidadas no camarote. Estou atento a cada gesto seu. Martelinho, meu amigo Júlio, martelinho de ouro, sua esposa. Não é. Esse amor pra ser feliz. O que vou fazer se depois o sonho se transforma em coisa séria? Bora, Petinho, bora, Petinho! E além do meu corpo, meu coração. Meu parceiro Diego Macedo. Ele dá valor por você, aumentando a minha. Vem embora! O festival da Caíca! Caíca na Frecheira! Este ano vai curtir e dançar o som da luxuosa! Como eu sou, do jeito que eu vou ficar apaixonado. Júnior Barra, mergulha! Mergulhar de cabeça na emoção, entregando pra você, arriscando ainda mais o coração. Meu amigo Beto! Aí, Beto! Eu não tenho medo de amar, nem eu, mas tenho da solidão, tão difícil pra escolher. explicar. Problema sem solução. Diz aí, vai! Tudo é loucura, tudo é paixão. São coisas do coração. Atenção, garçonete Adriane, dá um chega. O Júlio Barra. Eu não tenho medo de amar. Meu amigo Renan da RW Multimarcas. Tenho da sol. Aí, Renan! Fechado com a lua. Tão difícil pra explicar. Problema sem solução. Tudo é loucura, tudo é paixão. São coisas do coração. Sombra, Regiane, com muito amor e carinho. Aí, Dino. Um abajur cor de carne. Segura. E um lençol azul. Cortinas de seda. O seu corpo nu. E a menina veneno. Menina veneno. O mundo é. Fala demais. Tô de olho em ti, viu, patrão? Em toda cama que eu durmo, só dá você, só você, só dá você, só você, só dá você, yeah, yeah, yeah, yeah. Seus olhos verdes no espelho brilham para mim. Seu corpo inteiro é um prazer. Recepcionando aqui nosso amigo empresário Ademar. Um dos caras considerados em aparelhagem. Tá por aqui só de boa. Curtindo, só na moral. Fico falando pras paredes. Irineu de Assis também no camarote. E ele dá baloto. Menina veneno, você tem um jeito sereno de ser. Aparelhagem é a cara do Ademar, rapaz. Já tem uma marca registrada. Yeah, yeah, yeah, yeah. Ainda mais como se fala em carroça. Mais bacana do Ademar quando ele fala assim: a carroça da saudade quebrando seus recordes. Ela vai surgir. Vamos embora. Eu ouço passos na estrada. Eu vejo a cada música uma vibração. Parece que sai um gol. Não sei se é gol do Paysandu, não sei se é gol do Clube do Remo. Só sei que são um golaço, moleque. Você quando está zangada é mesmo um perigo em qualquer lugar. Diz aí, vai. Se alguma garota me olha, isso. Corre de ciúme. Equipe curtindo a vida. Cláudio, Nayara, Carol. Meu amor. E a Marcele, Eduardo, Jerubê, Rosimé. Todo mundo. Faz um drama e briga por tão pouco. Vai embora, diz que é um. Sempre e a mulher que bate forte. Oh, oh, meu amor. Fale o que quiser que eu não ligo. Sempre vou te esperar no sorriso. O ciúme é culpa da paixão. Oh, oh, meu amor. É gostoso quando a gente se ama. Nada paga esse calor. quando está zangada, é mesmo um perigo em qualquer lugar. Se alguma garota me olha, morre de ciúmes e já quer brigar. Aí, Chinei Luxuoso! Meu amor, você me deixa. Tá aqui com a gente, um abraço. Faz um drama e briga por tão pouco. Vai embora, diz que é. Piratas do Riso, presidente Marquinho. Mas sempre volta pra mim. Oh, oh, oh, meu amor. Fale o que quiser que eu não ligo. Sempre vou te esperar num sorriso. O ciúme é culpa da paixão. Oh, oh, meu amor. É gostoso quando a gente se ama. Nosso amor pega fogo, se inflama. Essa cama vira chama. Nada. Todos me condenam por onde eu passo. Que são de saudades as canções que eu faço. Zé Carlos, professora Lindalva, um abraço! Que sem você não. Ítalo, Vitelli, observador de som. Mas vou brigar se alguém falar mal de você. Calma, Pascal, não te amestrua. Tô te vendo. Logo comentam que eu estou sofrendo. Podem até. E aí, Alexandre? Que sem você não sei viver. Mas vou brigar se alguém falar mal de você. Se agora eu estou sozinho e se você me esqueceu, ninguém tem nada com isso. A vida é minha, quem sofre sou eu. Vou-me embora daqui, mas aonde. Aí, Tony, deixa eu abraçar com muito carinho. Nosso grande patrão, Arineu Assis. Daí com a gente, obrigado pelo carinho. Um abraço. Alemar Gonçalves já por aqui. Deixa eu mandar um abraço, meu grande parceiro Kaique, representando o grande Carlos do Carro Monteiro, a intimidade, o carretão da C3 Eventos, juntamente com o seu assessor da Matá. Alô, Kaique! Um abraço pra você, irmão. Um abraço do Josias. Aí com a gente. Alô, Geleia. Ninguém tem nada com isso. A vida é minha, quem sofre sou eu. Como é que foi? Foi um tempo tão gostoso, eu não posso esquecer. A gente amava a jovem guarda e dançava iei, iei, iei, iei, assim, Fernando da Segunda. Vez mais minha, subia a minha atenção. E numa festa de arromba, eu te dei meu coração. Ciúme de você ainda tenho. O céu que eu prometi eu vou te dar. Aquele beijo que eu te dei foi que me fez te amar. Ciúme de você ainda tem. Céu que eu prometi eu vou te dar. Aquele beijo que eu te dei. Calma, Jossi. Foi que me fez te amar. Na fonte dos seus olhos, quero me banhar. Vambora, bora banhar. O seu beijo molhado, aquele garapé, hein? Vou matar minha sede, embalando seus braços. leva pro seu colo. E a galera da Selva de Abaitetuba, o Robson e o Marquinho do Dom. Me cubra de carinho pra cessar meu frio. Fala em meus ouvidos, me causa arrepio. André, vai dançar. Usa meus cabelos, tira o meu medo. Conto sua briga sem guardar segredo. Tudo entre a gente pode acontecer. Um amor por toda a vida, um momento de prazer. Sem lugar, sem tempo e hora, a escolha é sua. Sol ou é noite de lua. Vem, te atraio com meus olhos, sou sua armadilha. Você minha presa, meu prato preferido. Chanderson, André, o Marlon, o Thiago, o Lúcio, o Tio da Carroça. Te atraio com meus olhos, sou sua armadilha. Você minha presa, meu prato preferido. O meu primeiro pulo, posso te apanhar. DJ Tom! Daqui a pouquinho, lá do Caixota, e vai ser assim, ó! DJ Tom. Vem, meu bem. Meu bem. E aí, vaqueiro? Deixa eu te beijar. Eu só quero amar. Mais uma vez, vai. Mais uma vez. Você daquela noite. Gostei, gostou. Gostoso é gostar de você. Me envolvi na tua vida porque te quero demais. Gostei, gostou. Gostoso. Aí, Frank! De você. Me envolvi na tua vida porque te quero demais. Toda a galera do Chute Certo são aqui na área, viu, Pantera? Um abraço aqui do Tom. Se você perdeu a chave do seu carro, se encontra aqui na carroça. Vai encontrar. Aí, Nanda! Gostei, gostou. Nanda de Lu. Gostoso é gostar de você. Me envolvi na tua vida porque ah, é? Te quero demais. Alô! Sou pássaro errante. E os tops! Estão aqui também comigo. Um abraço, Bona Paulista! Numa ânsia louca de beijar tua boca, outra vez te amar. Eu tentei em vão. Oba! Me acostumar viver sem você. Já vi que não dá. Me ama, me ama. Finge até me engana. Se enrosca em meus braços. Me mata de amor. Me ama, me ama. Finge até me engana. Se enrosca em meus braços. Me mata de amor. E amigo DJ Nildo, saudade de Barcarena, junto aí com o Cleiton e a Juliana. E amigo Marlon, presidente aí do bairro do Marco, os péssimos. Eu ando sozinho e no meu caminho tudo é solidão. E a galera da Quinta do Isque. Você me faz tão bem, o que ninguém sabe fazer. Eu tentei em vão me acostumar, viver sem você, já vi que não dá. DJ Tom, deixa aí. Pega o franginho, não deixa nem curtir, né? Bilu, bilu, por favor, quebra esse gelo, aristocrata. O espetáculo lá começou, meu irmão. Ser minha cara. Meu Deus! Prepara o colchão aí. Telefone toca. Por que ela não atende? Você não atende. Meu Deus. Eu tô quase louco pra te dizer o que sinto. Meu amigo Bigode de Ouro. Aí, Bigode. Meu bem, eu não. Um abraço pra você, garoto. Eu sei que você nunca vai esquecer. Nosso amigo Átila. Dia 26, o aniversário dele. Aqui da Via Show Tupinambá. Fruto sensual. Esse show, olha, eu vou fazer um show especial, viu, Átila? Você só maltrata o meu. Só pra ti. Me deixa chorando sozinho em vão. E as Naja. Pega o telefone, diz que me ama, diz que me adora. Calma, filho. Não me engana. E a Loura Luciano. Você é tu. Você é o apaixonado da carroça. Vem me escutar. Pega o telefone, diz que me ama, diz que me adora. Não me engana, você é tudo que eu mais quero. Vem me escutar. Tem uma música que eu vou tocar aqui. E com certeza teve muito homem que ficou puto que a mulher demorou pra se arrumar. Aí ela pegou, olhou pra ele e disse assim: ei, meu amor, vamos parar de brigar. Não quero lhe dizer adeus. A gente dá certo na cama, a gente se ama, sou todinho seu. A gente dá certo na cama, a gente se ama, sou todinho seu. E olha que ela tem até ciúme. Se não fosse seu ciúme, a gente não brigava. Se eu fosse você, com ele acabava. Pois estou vendo o princípio do fim. E a Vanessa de Luxo. Olhe pra os nossos filhos, vão ficar chorando. O nosso amor estão implorando. Não deixe. Aquele ar-condicionado ainda tá pingando lá ainda, hein? Vai! Ainda é tempo da gente pensar. E com essa guerra viver. É, minha filha, bandeira branca! Bandeira branca, meu bem, por favor. Ainda é tempo da gente pensar. E com essa guerra de vez acabar. Bandeira branca, meu bem, por favor. Gomes e a sua esposa, japonês do Gomes. Não sou mais uma menina. Ai, como eu queria ter o amor de um belo rapaz. Dar a volta ao mundo com ele 80 dias ou mais. E aí, bigode, até que horas? Como eu queria ter. Nossa, fecha bem até 5 da manhã. Nosso amor é tão imenso que nem mesmo o tempo pode apagar. Eu te amo e tu me ama, sei que o nosso amor nunca vai ter fim. Tom, tom, cada dia que tom, se passa, tom, nosso tom, amor aumenta tom, sem tom, máximo. Quando estou perto de ti, minha vontade é de cantar. Maria veio aqui pra baixo. Eu também te amo. Eu te quero. Não vou chamar, aceitou? O limpaceiro Rangel e a primeiríssima dama, homem das comidas típicas lá na pedreira aí com a gente. Ô Rangel! E o parceiro Denis! Alô Denis! Você e também o grande Barrada! E nossos carroceiros em fronteira aí com a gente! Alô Denis! Nosso amor é tão imenso que nem mesmo. Tocou essa música, Denis! Me lembrou do nosso parceiro Ivan! O homem da sua! Cada dia que se passa, nosso amor aumenta sem poder parar. E aí, Josias? Quando estou perto de ti, minha vontade é de cantar. Eu te amo. Eu também te amo. Eu te quero. Eu também te quero. Eu te amo. Te quero. Eu também te quero. Toda minha chance. Todo o amor que eu tinha na vida eu te dei. E o detalhe é muito grande, essa música foi um sucesso de vida, eu... no mês de julho passado, meu irmão. Olha só! Todo o amor que eu tinha na vida eu te dei. E até meu modo de vida eu modifiquei. E a comadre Danizinha, tá aí com a gente aí, você, Dani. Valeu! Bajelaria, Bajelaria! E vi sumir aos pouquinhos o meu maior sonho. Mas acontece que um outro alguém eu achei, que me respeite e me ama como eu sempre quis. Posso até lhe dizer que eu estou mais feliz. E não vou procurar mais você. Minha vida se modificou. Diz assim pro teu ex-amor. Adeus, adeus, meu antigo amor. Não preciso mais de você. Adeus, adeus, meu antigo amor. Eu vou e amiga Jussi. E aí, Jussi. Adeus, adeus, meu antigo amor. Não preciso mais de você. Adeus, adeus, meu antigo amor. Eu consegui te esquecer. Yeah, yeah, yeah. Joyce. E recebi de você um adeus tão estranho. E vi sumir aos pouquinhos o meu maior sonho. Mas acontece que um outro alguém... Carroça da Saudade, o show que vai ficar marcado pra sempre em sua mente.